As minhas metas desse ano eram coisas bem simples, Ai, tô um pouco tipo, e cansada. toscas. É tipo uma febre, né? Você tem que cuidar da febre Eu acho que eu pra vou voltar depois na terça-feira você pra dar terapia. um Eu descanso. fico pensando que tá tudo bem, que tipo, eu vou movimentar minhas Mas lá coisas vou aqui, eu voltar. sabe? Fazer as coisas sozinha. Eu fico pensando que eu sempre tô sozinha. Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Algum ritmo em comum fez nos conversar. Neste lugar, ondas não são do mar. Quero em breve vida leve. Mas se eu ficar noites em alto mar, que se inserem, considerem. Então vai ter show quando tudo passar, quando tudo passar. Então vai ter show quando tudo passar. Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Algum ritmo em comum fez nos conversar. Neste lugar, ondas não são do mar. Quero em breve vida leve. Pois é, na real, nem eu nunca me vi desse jeito. Isso é bem triste. Você é muito além disso, tudo que inclusive tá acontecendo. A minha psicóloga mesmo falou que era pra começar a escrever, sabe? Algumas coisas assim, botar no papel, sabe? Porque quando você coloca no papel, você já consegue foi. Tirar de dentro já de foi. Você, né? Mas se eu ficar noites em alto mar, que se encerrem, considerem. Então vai ter show quando tudo passar, quando tudo passar. Então vai ter show quando tudo passar. Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Perspectiva que a gente tem do agora, né? Porque depois você olha pra trás e fala, caralho, gato, sofri por aquilo, sabe? É muito bonito, né? É triste, na real, né? Porque é um processo, mas é bonito saber que tudo passa realmente. Conversas, conversos em algum ritmo em comum. Conversas, conversos em algum.